sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Apenas um Cast. Este que vos fala, o Sebs. A gente estava meio sumido, eu sei, já estamos mais de um mês sem aparecer por aí, mas tem um motivo nobre por trás. E hoje eu tô aqui na companhia do Felipe Canela, lá do Papo Canela. E aí, Felipe? E aí, beleza, bicho? Vamos falar sobre esse assunto bem diagnosticamente ruim pra mim. É, eu não falei o assunto ainda, né? Mas beleza. Mas eu já tô adiantando a pauta pra quem tá ouvindo, pro cara ficar curioso, ou então ele viu aí na vitrine, né? Que curioso esse ouvinte. E essa risada, essa voz impostada, toda essa malemolência e presença, só podia ser dele, Lucas, lá do Mr. Play. Mr. Play ainda mudou de nome esse podcast? É sempre Mr. Play, cara. A gente é do site Mr. Play, do podcast Playcast. Playcast é o podcast do Mr. Play. Eu só queria dizer aqui que podcast que é podcast tem que começar com minha culpa, né? Senão é podcast. Falaram que já tá sumido, desculpa o tempo que a gente tá sumido, muita responsabilidade, né? Aí, se não começar assim, não é podcast. Quem não ganha dinheiro com podcast, dá sempre essa desculpa. Quem ganha, vai direto. Já a treta, já tá tão cedo. Mas é a verdade. A gente vai tentar falar sobre um assunto meio bolado ali nas coxas, mas que eu pensei, ah, quer saber? Vou jogar na pauta. Pensei em coisas eruditas que estão dentro da cultura popular e o contrário, coisas populares que estão dentro da cultura erudita. Então aqui a gente vai falar sobre música, arte, livros, cinema, filmes, séries e o que mais der na telha. Você está ouvindo Apenas um Cast. Cotidiano em estéreo. Vocês estão com a pauta aberta, a pauta na mão, pauta na frente de vocês aí, não, rígida? Não, a pauta na mão, mas não tá na frente, não. Ai, caramba. Nem atrás. E tem vários. Não, você que tá dizendo aí, cara. Ninguém falou nada. Não, eu tô só. A pauta tá aberta aí? Tá aberta. Na verdade, aqui eu fiz uma lista, uma pauta bem vagabunda, por sinal, né? Mas eu vou falar uma pequena quote, que é apenas a única coisa que a gente tem aqui mais organizada dessa pauta, que é o seguinte. A principal diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é que a primeira se baseia nos costumes e tradições do povo, enquanto que a última está relacionada com o pensamento mais crítico, elaborado e elitizado da sociedade. Fecha o quote. A trilha sonora desse podcast tem que ser só trilha clássica. Chopin, Stradivarius, Mozart, Beethoven, senão não tem graça. É, tem que botar a MC Melody, né? Que ela tacou o falsete aí no funk, né? Bom gancho. Vamos começar aí pela música, então. Bom gancho, porque esse lance do falsete também ser colocado no meio do funk, um erudito dentro do popular. Exatamente, cara. Quem sabe, se você perguntar quem sabe o que é falsete, a primeira coisa quando se fala em falsete, o que vem na sua cabeça? MC Melody. E aí, galera, aqui é a Melody. Essa é minha nova música que eu vou estar lançando em breve. Não vem outra coisa na sua cabeça a não ser MC Melody. Que, por sinal, encerrou a carreira de cantora poucos tempos aí. E ela, segundo ela foi chamada para ser protagonista de uma novela do SBT. Não sei, eu não duvido, porque o Silvio Santos é capaz de tudo, né? Mas... Carrossel 2. Fica a dúvida, né? Alegrifes e Rabujos. Mas assim, por exemplo, coisas do erudito que estão dentro do popular. Assim, eu não ouvi, não escutei, escutei muito pouco, mas eu posso falar bem por cima de, por exemplo, Cartola. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Pra não chorar, deixe-me, preciso andar. E muitas das músicas dele tinham um apelo, eu não diria nem cultural, porque tudo é cultura no final das contas, mas um apelo mais clássico e uma rima muito rica, cara. Não sei se vocês escutaram aquela música Deixe-me ir, deixe-me andar, vou por aí. Acho que é Preciso Viver, ou Preciso Me Encontrar. Ah, é Preciso Me Encontrar o nome da música. Pra você ter uma ideia, ela toca naquele filme Cidade de Deus, na hora que o cara tá fugindo da favela e a polícia mata ele à distância tirando, logo na primeira parte do filme. O samba original mesmo, pra quem toca, é super difícil. Você toca samba, não é aquela batidinha sem vergonha da bossa nova, não, cara. Que também é difícil pra caralho, por sinal. É um negócio cheio de dedilhado, de acordes super complicados, tempos diferentes, cara. Que eu diga, por exemplo, o Baden Powell, pô, outro grande músico que eu também não conheço muito, mas escutei algumas peças dele. Que, porra, você escuta o CD do cara, você fica maluco, velho. Porra, é foda, é, são dedilhados loucos e construções e frases e tal, né? E eu poderia jogar, por exemplo, o samba, né, cara? Que o samba tem, é vasto, né? É, tem desde a parte mais popular, digamos assim, né? Que é daquela coisa, a rima mais simples e tal, o contratempo mais simples, até a coisa mais rebuscada, né? Que é, por exemplo, Cartola, Pixinguinha, Jackson do Pandeiro. Mas eu acho que esse samba aí tá muito nas periferias, assim, bem. Tá tocando na rádio difícil. Hoje em dia, principalmente, né? Tinha essa coisa antiga dos anos 30, anos 40, que era o samba mesmo raiz, que os artistas ficaram conhecidão. Mas hoje é complicado, cara. Hoje você vê um negócio desse. Eu não sinto falta porque eu não gosto. Mas pra quem gosta, vai encontrar um som. Tipo, essa galera do pô, aquele Demônio da Garoa, eles tocavam esse samba assim clássico, né? Ainda nos bairros mais tradicionais, tanto aqui de Salvador quanto do Rio de Janeiro, acredito. Acredito não, tenho certeza. Tem esses caras que ainda levam a música de raiz a sério e ainda tocam a música de raiz. Tem um bar em São Paulo, que fica lá naquela Avenida São João, famosa pela música do Caetano Veloso, que é o Bar da Brahma. E ele tem uma área, não sei se vocês já foram lá, caso vocês tiverem ido, de repente eu vou poder falar até melhor. Mas tem uma área embaixo, que é tipo você descendo e tem um tablado. E lá eles dançam, gafieira, velho. A coisa mais foda que eu já vi, assim, em termos de música popular. E assim, é o tipo de local que tem todas as classes sociais, desde a classe A até a classe E. Só que se você pisar ali no tablado, você tem que saber dançar, cara. Você não vai ali pra dar uma arriscada, pra dar um migué, não. Você tem que entrar lá e dançar mesmo. E são músicos que, porra, vêm da periferia, vêm da favela, enfim, são músicos de origem humilde, mas os caras tocam pra caralho, velho. O Mussum fazia isso, né? Ele é daquela Mussum que eu falo dos Trapalhões, pra quem é da nova geração, não conhece Mussum. Pô, originário do samba. Só que aí até tu falou Demônios da Garoa e Mussum também. A partir daí já vai virando o que vai dar na besta do capeta dos 90, que é o pagode, né? Que já entra com metal, aquela porra toda. Não, aquilo ali não. Aquilo ali eu considero bem popular e popularístico mesmo. Opinião minha, né? Não sei. Mas deixa eu só fazer um adendo, ô Sérbis. Porque é o seguinte. O tipo de samba que o Cartola fazia, que nem eu falei, ele era algo mais boêmio, né? E assim, eu não sou conhecedor de samba. Eu tô falando isso aqui bem por alto, sabe? Eu sei que quem é carioca de verdade, o fluminense de verdade, ele gosta, ele ouve, sabe? Eu tenho parentes que moram no Rio de Janeiro que gostam de samba. E eles gostam mais de um samba na pegada da malandro, assim, sabe? Malandragem, aquela coisa toda. Isso já não é uma transição? Porque, assim, aquele tipo de samba, né? Ele vai. Desde da época do Cartola até pro dia de hoje, ele foi sofrendo diversas adaptações, né? Até chegar no que é hoje. Porém, a gente ainda consegue ver o samba malandro, né? Aquela coisa da malandragem, né? Que tem muito no samba carioca. O Zeca Pagodinho, ele se encaixa em quê? Pago popular ou... Popular. Não tem popular. Nada de erudito ou muito culto dentro das letras do Zeca Pagodinho, e é no instrumental dele, eu acho, né, cara? Ele deturpou o caviar. Ele mostrou que o caviar é coisa de erudito, sendo ele um popular. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ele é a prova disso. Eu tenho certeza que ele já comeu muito. Ora, depois do sucesso, hein? Ele devia estar gravando aqui com a gente, que ele seria bom nisso. Em explicar. Esse erudito no popular e o popular no erudito. O Batman de Xerém. Rapidez, eu lembrei de daquela Monte Castelo do Renato Russo, que ele mistura. Acho que é Luiz de Camões, né? O poema lá. Sim, tem uma parte lá que ele... É um poema do Luiz de Camões? É Santo Agostinho. Santo Agostinho, Camões. Tem mais um outro poeta lá que eu não lembro qual é que ele coloca também. Mas a Legião Urbana fazia muito isso, né, cara? Perfeição, ele cantou a música da Elis Regina, que é o Bêbado Equilibrista também. Isso. Acho que a Elis Regina se encaixa um pouco no... Eu não acho que a Elis Regina seja erudita, não acho. Acho que ela é MPB, ela já é uma... Porque é complicado você falar que MPB é erudita. Porque a MPB por si só já é uma mistura do caralho. Então eu não sei se é MPB erudita. Agora sim, eu sei que eu considero, né? De repente você não concorda, mas o samba clássico eu considero uma coisa mais erudita. Até porque, e fazendo o link com a bossa nova ela é muito influenciada pelo jazz também. Assim, mas o jazz, por sua vez, é uma música de negão da periferia lá dos Estados Unidos. Então, aí você vê, né? É uma coisa que era popular, mas acabou se tornando com um certo glacê, né? De elite, né? Por causa que ficou muito famosa e tinha uma técnica absurda. Mas pegando uma coisa bem clássica mesmo, você, de repente você... até não sei se tu, Felipe, porque tu curte mais hardcore, né? Mas a galera que gosta mais do melódico, por exemplo, na época do progressivo, as introduções, a mistura que o rock estava fazendo com a música clássica é um bom exemplo disso também. É porque, de repente, quando tu deu a explicação do erudito e do popular... A gente meio que, quando escuta o erudito, a gente imagina um cara vestido como o cara lá do... Como é? Esqueci o teu nome, Shakespeare. Todo vestidinho com aquele violãozinho, aquela cítara tocando assim, né? Erudito no castelo, na Inglaterra. Mas não é, né? Cara, ó, mas aí a gente tem que colocar uma... estabelecer uma regra aqui, porque tem um fator tempo. Exato. Né? Muito porque, bom. Porque, às vezes, o que pra gente é erudito hoje, no passado já foi popular. Então, às vezes, o que é produzido hoje como popular, daqui, sei lá, 40 anos, vai ser considerado erudito. É. Então, tem esse fator tempo. Sim. Que é importante a gente mencionar. Mas com algumas exceções. Por exemplo, a música clássica mesmo, ela era de elite, desde o início. Porque o povo não tinha dinheiro para comprar um órgão, para comprar um instrumento. Então, é uma coisa que realmente teve seu nascedor ali na elite mesmo, na realeza, vamos dizer assim, né? O cara tocava pra rei, tocava pra duque e tal. Todos esses caras, Beethoven, Mozart... Na ópera mesmo, né? Ópera. Eles pegam temas populares, é diferente. Eles pegam história popular, mas quem banca a parada toda é a realeza, pô. Esses caras todos, eles tinham, como é que chama? Eram tipo mecenas. Eram gente muito rica que bancava. Falava, ó, seguinte, tu tem talento, moleque, eu boto aqui, vou pagar teus estudos no conservatório tal. E tu vai embora. Então, mas era feito dessa maneira. Mas é uma coisa que, se não fosse a galera da grana, né? A galera da elite, digamos assim, não existiria. Eu vou jogar pra vocês que gostam mais do estilo. O rock anos 70, comparado ao rock de hoje, se tornou erudito? Depende do estilo. Também acho que depende do estilo. Bom, se a gente for pegar pelo significado mesmo da palavra... Quem talvez se classifique mais como erudito sejam aqueles progressivos, né? Como Pink Floyd. Que tentaram viajar na maionese, virar música, arte e tal. Toda aquela groselha toda. Porque o popular é um Ramonesão da vida. Que cantavam e falavam popular. Sei lá, Sex Pistols. Eu não lembro de banda de metal fazendo isso no popular mesmo. Cara, sabe quem tem um exemplo clássico disso? Com uma música que mostra isso? Bohemian Rhapsody. Porra. Essa música, ela começa com uma ópera. Sim. E termina com um baita rock pauleira. Não pauleira, assim, no sentido, mas um rock agitado. Sim, sim. Pauleira mesmo. Caralho, que foda. Essa música é uma das minhas músicas preferidas, cara. Porque ela começa de uma maneira tão, assim, sabe, calma, serena. E a música, você vê ela crescendo, ela aumentando, assim, cara. Aquilo é uma obra de arte, cara. Eu tô sendo erudito agora. Como diz o Dudu, Agora a gente começou. É uma obra de arte da sétima arte, malandro. Gente, a receita principal pra não ser sucesso, né? Os caras fizeram, nos anos 70, né? Uma coisa clássica pra mim. Primeira vez que eu ouvi, eu achei uma bosta. Assim, cara, que merda. Que isso, cara? Não, é. Mas não, é uma das minhas favoritas, cara. Apesar de eu não ser tão fã do Queen, mas essa música é foda pra caralho. E o clipe também, o clipe dela é demais. E pra você ver que trouxeram de volta à tona com o trailer de Esquadrão Suicida, né? Aquele trailer super elaborado e é um filme pra adolescente. Olha aí, o erudito dentro do popular de novo. E a gente tá vivendo uma época que isso é direta, toda hora, né? Toda hora essa mistura, né? Na verdade, a gente vive a época da referência, né? Tudo tem uma referência, um porquê, de onde veio, que puxa outro cara e vai embora e tal. pra gente não ser de música, pra gente fechar a música logo, e o contrário, popular dentro do erudito na música. Eu posso dar um exemplo agora. Eu acho que foi em 2008 que a Filarmônica de São Francisco gravou com Metallica. Gravaram até um CD, né, cara? DVD também, todas as mídias. Filarmônica, porra, o próprio nome também tá falando, caralho. Filarmônica, música clássica e tal. E o Metallica, porra, banda trash mais famosa do mundo, e fez essa mistura, ou seja, tá aí bem popular dentro da parada erudita, né? No caso, a parada mais clássica mesmo. Né? Mas aí também, já que você falou agora, eu lembrei que muita banda assim de... Eu não sei que estilo é que esses caras... Porque é um monte de misturada no metal, quando eles começam a misturar. Não, isso é não sei o que metal, não sei o que metal. Aquele Nightwish é o quê? É um melody metal, alguma coisa assim? Tem quem chame de gothic metal, outros de doom metal. Tem várias definições de metal. No final, tudo é rock and roll. Mas eles usam isso aí, esses instrumentos, essa característica clássica, né? Tem muita banda que faz isso. Blind Guardian também faz isso. Sim, mas aí já é feito o contrário. O exemplo do que a gente já falou, que é erudito dentro do popular. Eu tô falando do popular dentro do erudito. Cara, tem muitos exemplos. Muitos exemplos. E um que eu particularmente gosto. Epic Sax Guy tocando aquela maravilhosa música, que é essa aí que você vai ouvir agora. Se vocês não lembram, é aquela do... Pegaram um... Eu não sei especificamente qual é esse estilo, não sei se isso se encaixa como um jazz, né, e tornou ele algo, um popular dentro do erudito. Boa, bom exemplo. Tem a trinca, e eu, né, gosto. E eu gosto. É. Eu adoro essa música. Já foi meu despertador essa música. Isso é verdade, eu falo sério. Já acorda ligado, som, né? Já acorda dançando, já achando que é meia-noite, porque essa música, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou meio que me contradizer aqui agora, que eu falei que eu não acho MPB erudita, mas tem MPB e MPB, por exemplo. Vinícius de Moraes. É, tu não pode colocar ele no mesmo saco que um Lenine, por exemplo. Eu acredito que não, né? Achei que tu ia falar Lobão. Porra, mas Lobão não é MPB, cacete. Lobão é, sei lá. Não tem definido. Rock and roll dos anos 80. Parou lá, né? É, e não saiu de lá. Abóbora selvagem. Exatamente. E, pô, Vinícius de Moraes, pianista, antes de mais nada... E tal, músicas antológicas e tal. E os temas dele eram totalmente populares, cara. Totalmente populares. E tava ali dentro. Tu pode citar também Caetano Veloso, que eu acho um chato de galochas, né? E tal, mas enfim. Tá lá, Chico Buarque faz muito isso também. Chico Buarque fez isso pra caralho, velho. Não sei se vocês já ouviram Vilas Lobos, cara. Que ele fez várias peças de música clássica com temas populares, né? É o tio avô do Dado Vila Lobos do Legião Urbana. Ele mesmo, todo mundo conhece ele por causa disso. Isso aí, Felipe. Pô, mas quem curte Legião Urbana sabe, bicho. Mais um exemplo aqui que eu tô colando da pauta. Tango, por exemplo. Tango. Tango é bem isso. Eu ia dizer isso, mano. Eu ia dizer que a gafieira, ela é acho que é um pouco inspirada nessas músicas danças latinas, né? Do Uruguai, da Argentina. Não é que ela seja inspirada, eles tiveram a mesma... Mesma escola? Quase isso, a mesma influência. Tu pode ver que o mesmo acordeão não, a sanfona que tem no tango tem na música nordestina também. Só que na Argentina chama acordeon e no Nordeste eles chamam sanfona mesmo, né? A sanfona, cara, quando eu era criança, assim, a gente que curte rock costumava execrar a sanfona, né? Que era instrumento de quem tocava forró, que era uma merda. Mas quando a gente vê ela na mão de um cara na França fazendo aquele clássicozinho da França, ou mesmo na mão de um argentino tocando um tango e tal, a gente costuma pensar, eu não sei o que é que acontece com a nossa mente, que imagina que é outra coisa, é outro instrumento, é uma coisa bonita, é uma coisa, né, de beleza. É porque vem pro Brasil e escrotiza, cara. A diferença é a cultura, aqui a gente não tem essa cultura. Por exemplo, do mesmo jeito que o gringo vem lá da Europa, lá da Alemanha, pra vir aqui pra ouvir samba, sei lá, 4 vezes por ano, é o mesmo motivo que a gente tem vontade de sair daqui do Brasil pra ir ouvir tango lá na Europa, sabe? Mais ou menos, né, Felipe? Porque eu não acho que escrotei, não, cara. É a cultura do local. É, a cultura, eu digo a cultura das pessoas também, porque tem forró que até hoje você não... Eu acho que escrotizar, que o Lucas quis dizer, porque depende as bandas atuais de forró, né? Você costuma escrotizar mesmo. Quem não gosta, escrotiza mesmo. Mas aí tem, você pega o clássico, o tipo, o Pixinguinha, ou o Gonzaga, entendeu? Que faziam música boa, que a gente acostuma até hoje, né? Tá na nossa cultura aí. Cara, até o Brega tem seus momentos, sabe? Tem seus momentos bons na história, então... Se tem, cara. E pra fechar aqui de música, né? Já que a gente não tá manjando nada, mas tá falando pra caramba. Tem o jazz. O jazz e todas as suas variações. Tem um grande amigo meu que ele gosta de jazz. Ele conhece, ele é entendedor. Vou até indicar pra ele escutar esse episódio. E ele me diz que o jazz é uma palavra só. Improvisação. Só isso. Ele falou assim, pega os instrumentistas, os músicos mais fodas de cada categoria, o cara que arrebenta no trompete, o cara que arrebenta no sax, o cara que arrebenta naquele outro que é pesado, eu não lembro como é que é, acho que é baixo, mas não, é aquele baixo metal, né? Aquele baixo acústico que ele bota no chão, como... Exatamente. Como se estivesse tocando um rockabilly. É, mas pega os mestres, uhum. Pega o cara, como se pega os caras, pega a dedo na porra do instrumento, E manda eles tocarem em harmonia e pronto, isso é jazz. Foi o que ele falou. E é verdade, cara, porque o jazz não tem assim, você não pode pegar uma música e falar, ah, isso é tipo jazz. Não, jazz pode ser qualquer coisa. Você sabe, qualquer estilo pode chegar a um ponto que ele se torna virtuosa demais, né? Outra palavra que eles usam muito, virtuosa, e vira jazz. E é um exemplo também foda disso aí. Aqui em Fortaleza, cara, aqui no Ceará tem um festival de blues e jazz que há muitos anos era muito maravilhoso, eu ia. Que era maravilhoso, cara, porque além do local ser bem isolado, que é um carnaval diferente, sempre era no carnaval que tem esse festival, 4 dias de blues e jazz, era bem diferente porque, além de ser frio, era local isolado, você ia pra curtir a música, pra escutar, nossa, ver esses virtuosos tocando a guitarra, aquele contrabaixo pesado, bem presente na música, batera, nossa, batera nem se fala. Que hoje em dia, infelizmente, se tornou o Orkut do carnaval, né? Vai todo mundo pra Guaramiranga na época do carnaval e fica lotado e fica merda. Se populariza e estraga, né? Não é que estraga, é porque eu acho que corta um pouco do que era o clima, né, cara? Tá, ó, a gente ia pra Guaramiranga, acampava, cara, na grama, do lado do local onde tocava o festival, tomava um chocolatezinho quente, a gente se sentia engramado aqui. Caramba, quem diria que o Canelo era hippie? Não, era mais legal. Eu lembrei de uma coisa aqui que não, já sendo de música, mas também tendo a ver com música, mas da parte do, ainda daquilo que a gente falou do erudito dando popular, que é os desenhos animados do Hanna-Barbera, que tocavam música clássica. Não só ele, os desenhos da Warner, né, também? Pernalonga. Esses dias eu assisti um antigo do Pernalonga, cara, que muito tempo que ele fica sacaneando o tenor lá na frente, assim, cara. Maravilhoso, cara. E foi uma orquestra tocar ali pro desenho animado, né? Os desenhos animados antigos, né, Sebs? Sim, esses desenhos são dos anos 30, 40. O mais novo eu acho que deve ser dos anos 60, e olha lá, cara. Mais do que isso não tem, não. O Pica-Pau tem isso também. E existe um disco dele chamado Woodpecker Song. Isso é um exemplo claro também do erudito dentro do popular, né? Porque é uma música clássica tocando num desenho animado. E tem vários episódios do Pica-Pau em que ele canta essa música. Tem quando ele corta o cabelo, ele tá cortando o cabelo lá também da Fígaro. O personagem Fígaro, tocando Fígaro, exatamente. Muito bom, cara. É legal, cara. Quando é bem aplicado, funciona, cara. Agora, se é colocado de qualquer maneira, esquece. Beleza, a gente já explanou, falou merda sobre música e tudo mais. Vamos pra outra área. Ora, pois, controle-se o seu vocabulário, meu jovem. Oh, me desculpe, por favor. Mas o que é isso? Rosário Maria. Voltando pra voz do coach. Nós usamos termos inapropriados e conhecimento muito pouco e raso sobre determinados assuntos relacionados à música. Mas então, agora a gente vai falar um pouco sobre literatura. Cara, e eu já vou jogando um exemplo na mesa aqui de erudito dando popular, que é Jorge Amado. Você já leu o Jorge Amado? Cara, não. Não. Não. Literatura brasileira, bicho, é difícil eu ter lido alguma coisa assim. Na escola a gente é obrigado a ler essas... Não. Na escola a gente é obrigado a ler A Moreninha, é. Os Lusíadas. Isso. E essa literatura chata. Jorge Amado não é chato. Tem um livro de Jorge Amado chamado Capitão de Areia. Eu recomendo vocês lerem, correr atrás, baixar o PDF, enfim. Se vira, nego. Tem um filme também. Não. Esquece o filme. Fica no livro. Que livro espetacular. É, ele fala sobre uma gangue de adolescentes, pré-adolescentes, na Salvador dos anos 20. A vida desses moleques. Já me recomendaram isso. E por que Capitão de Areia? Porque eles moram na praia. Então, são meninos de rua, eles aprontam mil e uma estripulias. Mas é bem bacana o livro, é bem interessante o livro. Inclusive, ele escreveu esse livro a bordo de um navio na costa japonesa. Whatever, nada a ver, né? Mas enfim, isso tá escrito no final do livro, então eu achei legal citar. É um erudito aí. É um erudito, cara. E assim, bem popular, cara. Que Jorge Amado teve peças, pô, tem Dona Flor e seus dois maridos. Novela, né? Teve várias. Gabriela, acho que é dele também. Várias e várias obras, né, cara, que estão dentro aí do ambiente popular. Mas se você for atentar para a qualidade da escrita e tal, é um negócio sensacional. Ah, e então vamos pôr aqui Nelson Rodrigues. Hein? Bora. É hardcore, viu? É hardcore, mas ele é um erudito. Se você assiste as obras dele hoje em dia, elas são incompreensíveis. Sabe, não dizendo que da quando foram lançadas, ela dava pra entender alguma coisa, mas hoje em dia... Ô Lucas, será que é um exemplo daquele que tu falou da Ação do Tempo? Que na época dele era um cara totalmente marginal e hoje em dia ele é considerado um cara da cultura e tal, culto, né? Ah, cara, sinceramente, não sei, velho. Porque pra mim, se você ver qualquer filme dele hoje em dia, velho, não dá, cara. Sabe, não dá. Eu não sei, eu não compreendo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a ditadura, com o fim da censura, sabe? Que tava, tudo aquilo tava preso dentro dele, ele tinha que soltar aquilo de alguma maneira e fazer aquelas pérolas, né? Mas é o que a gente tá falando. Hoje em dia, este popular se tornou erudito. Sim. Mas ele já foi popular hoje em dia. Sim, já foi. E muito. E ainda é, eu acho. Os temas que ele aborda são muitos. Vocês já leram Ariano Suassuna? Cara, não. Como eu tava falando antes, eu só assisti os filmes dessas pessoas aí. Jorge Amado, Ariano Suassuna. Bonitinha, mas ordinária, você já assistiu? Sim, mas faz muito tempo. A versão antigona, né? Antigona. Vou facilitar, então. Vamos lá. Paulo Coelho. Eu li o livro dele. Eu li o... Ele é bem popular. Ele é popular pra caralho. Ele é popular. Ele não dá pra dizer que é erudito. Talvez não... Não tô dizendo que ele seja. Tem coisas erudito. Por exemplo, Monte 5. Monte 5 é a história de um... Não é profeta. Não, acho que é um profeta. O profeta é um dos apóstolos. E aí ele conta a história dele... baseado nas inserções do que está escrito na Bíblia, só contando a história pelo ponto de vista dele. É bem interessante. Como é aquele livro... Aquele livro lá que ele fala sobre feitiço, sobre química... Diário de um Mago. Não. Calma, tem dois. O Alquimista é uma história de ficção. Diário de um Mago é baseado na experiência dele. Não, li o Alquimista. O Alquimista, é. Sim. É uma loucura só, né? Mas... Não, cara, é uma história de fantasia. Ele tem coisas realistas que é dele, experiências, por exemplo, Diário de um Mago, Brida. Cara, esse outro que o Sebs falou do Paulo Coelho, eu não cheguei a ler. Mas o Alquimista, ele tem uma pegada meio indireta do Segredo. Certo, só que ele vem bem antes do que o Segredo, né, cara? Não. O Segredo que tem uma pegada de Alquimista. É, não, mas eu queria, assim, comparar as ideias, né? Porque o Segredo, esse livro, o Alquimista... O tema central dele, assim, é que quando você quer muito alguma coisa, o universo acaba conspirando pra te ajudar a alcançar, né? E o Segredo é basicamente isso também. Sim, é uma ideia bem velha, por sinal, né? Não, porque daí você pode definir assim, vamos supor, o Segredo é uma coisa muito popular. O Alquimista, pra alguns, ele já pode ser considerado erudito, sabe? Então é uma história erudita dentro de uma história popular. É, como é que eu posso falar? Ele usa muitos tempos, por exemplo, ele fala muito de religião, fala muito de história. Por incrível que pareça, ele fala muito de história, história da Europa, principalmente. E período medieval, ele é apaixonado por esse período, então ele cita muita coisa. Então ele acaba se misturando essa coisa clássica, lendas de cavaleiros e tal. Então acaba ficando, não necessariamente seja uma coisa erudita, mas tem muito essa mistureba, né, que acaba dando um certo estofo intelectual para ele. Inclusive ele é muito acusado disso, Paulo Coelho, ele é muito criticado. E isso aumentou quando, olha só, ele entrou na Academia Brasileira de Letras, dizendo que ele era indigno de entrar na Academia Brasileira de Letras, porque diziam que os livros deles não eram livros de um escritor digno de sentar, ter uma cadeira na academia. Só que depois disso você acaba reparando que qual é o objetivo de um escritor? Pelo menos na minha opinião, é chegar ao maior número de pessoas possível. E isso ele conseguiu, sabe? Vendendo a arte dele, ou, enfim, o produto dele da maneira mais própria dele possível. Eu não acho que ele seja ruim ele ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ser um imortal. Exatamente. Esse livro também, O Alquimista, sei lá, cara, pra mim ele é mais um estilo de autoajuda do que qualquer outra coisa. Tolkien, eu acho que ele já tá se tornando erudito. Sim. Os livros. Também quem, acho. Quem vai ler? Se eu for apresentar pro meu sobrinho hoje, 12 anos, duvido que ele vai ter o mesmo tesão que eu tive quando eu tinha 12 anos de ler o Senhor dos Anéis. Quando ele vê a grossura do livro, cara, ele não vai nem se interessar. E meu sobrinho gosta de... Olha só, meu sobrinho gosta de quadrinhos, gosta de ler, mas eu tenho certeza que se eu apresentar o encadernado, aquele belo livro, ele não vai gostar de ler. Até porque tem muita coisa inútil. Uhum, os detalhes, pra linguagem, né? Muito detalhe. E pra linguagem hoje em dia, não agrada. Eu acho que não agrada. Sabe? Tem muita música, sabe? Muita letra de música, que um monte de gente pula, né? Sejamos sinceros aqui. Ninguém lê aquelas letras daquelas músicas. Mas eu acho que Tolkien era um popular que hoje em dia já se tornou erudito, cara. É, bom exemplo. O que vocês acham dessa arte moderna dos artistas de rua? Não dos pichadores que ficam fazendo aquele porra de ar de anarquia. Os caras que pegam um muro e fazem uma parada em 3D. Um grafite, né? Uma arte de rua, um grafite, não a pichação, o vandalismo, é, né? Cara, eu curto grafite. Tenho uns amigos, inclusive, que fazem isso. Sim, eu gosto. Eu acho bonito quando é bem, muito bem feito. Eu sou designer gráfico. Então, tá no meu ramo, sabe? Tá na minha área. Então, quando uma parada é muito bem feita, eu acho muito bonito, cara. Tem alguns prédios, assim, que aqui na cidade, que tem umas pinturas, assim, sensacionais, cara. Muito bonito. Eu acho João, muito bonito. João Dória não curte, não. É, João Dória eu não soube diferenciar, cara. Essa treta aí, cara, eu não vou nem entrar no mérito. Eu vou arrumar problema pra nossa cabeça aqui. Mas eu acho que o João Dória se precipitou. Tinha vandalismo, mas tinha arte também. Sim. Ele botou tudo num saco e vai lá, pinta lá. É porque também é difícil, né, cara? Às vezes tem um cara que faz arte, ele anda com a galera que faz vandalismo. Então acaba assim, um toma as dores do outro. E aí que tá o grande problema, né? A gente, por favor, vamos passar longe disso aqui, mas eu só vou falar. Ah, o que é arte? Como você define o que é arte? Não tem como definir essa porra, velho. Cada um tem sua visão e pronto, dane-se. Mas entra nesse balaio também. É, perguntar o que é o humor pra cada um. É, cada um vai ter o seu, também. Que seu referencial. A gente definir grandes obras, por exemplo, do Leonardo da Vinci, né, que na época poderia ser considerado algo muito popular, algo muito bonito, que todas as pessoas gostavam de ver. Hoje em dia se transformou no grafite, né? E você acha, cara? É, cara, é adaptação, vai se adaptando com o tempo, cara. Sabe, muito de, assim, não o grafite do jeito que vocês estão pensando, assim, sabe? Aquelas letras todas tortas, sabe? Dando um contexto, mas as adaptações vão mudando. Porque o padrão daquela época é todo mundo ter o mesmo rosto. Seja bebê, velha, homem, mulher, o padrão de todos os quadros. Você vê aquele olhar blasé, olhando pro nada, né? Mas que era considerado uma arte, era grandioso aquilo. Hoje em dia, aquilo, se você, alguém pinta um quadro daquele, ou é considerado muito bom, ou muito ultrapassado. É uma coisa que ficou no tempo mesmo, ficou datado. Esse ficou datadíssimo. E aí entra naquelas maluquices da arte moderna que é o tipo Pollock, por exemplo, aquele artista americano, que o cara fazia... Pegava uma lata de grafite, um balde de tinta, jogava na tela e, uau, arte. E vendia por milhões o quadro dele. É tipo o Costelinha pintando o quadro do Doug, né? E passa com a pata em cima da tinta e sai passando pelo outro lado e aquilo é arte. Eu gosto que o Felipe, ele coloca as referências no tempo dele, né? Porra, tem que... É massa, né? Não, pode crer, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Ele botava aquele chapeuzinho de artista e tal, né? Isso. Cada um tinha sua identidade. O próprio Salvador Dalí tinha a sua maneira de pintar também, depois de um tempo, né? Isso já é mais recente. A gente trata uma coisa um pouco mais recente, mas... As obras do Salvador Dalí, cara, eu acho muito bonito. Eu gosto. Me é agradável aquilo. Mas, se uma pessoa vê um relógio se derretendo da mesa, o que ela vai pensar daquilo? Um lixo. Dislike. Não gostei. Dislike, porque hoje em dia é assim. Olha, Bob, tu me lembrando uma coisa interessante. Puxando bem pro atual mesmo agora, Romero de Brito. Romero Brito. Romero Brito, beleza. Obrigado. Romerinho. Que eu não considero ele erudito de jeito algum. Ele é super popular, só que ele tá, acho que no mundo inteiro, cara. Até na Disney esse sacana tá, velho. Você vai num McDonald's, numa praça de alimentação de um shopping, uma praça de alimentação, você acha um Romero Brito lá. É uma arte super popular e, na minha opinião, super valorizada. Eu, particularmente, não. É muita cor, é muita coisa, eu... Não, já não gosto. Eu prefiro muito mais um... Olha aí a diferença. Eu prefiro muito mais um Salvador Dalí. Momento Monóculo. Do que um Romero Brito. Oh, eu prefiro muito mais um Salvador Dalí do que um Romero Brito. Eu considero mais técnica. A técnica me agrada. Cara, é complicado falar disso. A gente tá beirando a porra da discussão que eu não quero ter, que define o que é arte. Eu quero pular essa porra. Não, eu sei, mas é aí que entra, cara. Quando a maioria acha uma coisa bonita, se alguém discorda, aquela pessoa passa a ser o errado, cara. E é aí que entra uma frase que eu gosto muito, que a ignorância é uma bênção. Não vamos polemizar, não, vai. Vamos passar dessa pra diante. Não, polemizar a gente até pode. Eu não quero entrar num buraco sem fim, cara. Só isso que eu não quero. Não, polemizar aqui com vocês, mas com quem tá ouvindo, né? Será que esse eu vou receber hate pela primeira vez? Eu nunca recebi um hate na minha vida, cara. Acho difícil. É. Tum! É o Bis! E deu ela! Arrepende, Imperatriz! No Sulí! Sambar com a orquestra, oh! Eu sempre quis! E a ospa hoje é a minha imperatriz. Swing aí. Voltando lá para coisas mais abrangentes, Carnaval Carioca, falando sobre diversos temas, fala sobre tudo, na verdade, mas falando sobre, por exemplo, eu lembro de uma escola de samba, não vou me recordar qual, que fez um sobre o Renascimento, um ano aí, e toda a comissão dela, tudo naquelas roupas floreadas e tal. E os passistas eram vestidos com plumas e paetês e não sei o que mais lá e tal. É, eu entendo que o objetivo do carnavalesco era fazer, passar um pouquinho da história do mundo pro povo geral. Mas o carnaval, como só, principalmente o carnaval do Rio, tem isso. De contar a história do mundo daquela maneira, por aquela visão do carnaval. Isso eu acho uma coisa extremamente popular, mas que não se prende a temas populares. Você acha que as pessoas que estão lá realmente se importam com aquilo? Com o contexto histórico da parada? Olha, cara, tu pode botar... Dois pontos, calma. Vou te responder. Joãozinho 30. Joãozinho 30, em 92, ele foi campeão do Carnaval Carioca, 92 a 91, com um enredo chamado, acho que é Brasil, País da Miséria, o País Desenvolvido, que ele abria a comissão de ala dele, o primeiro carro dele era um lixão. E a comissão de frente dele eram mendigos, com lixo e tal, era uma puta crítica social. Tudo bem, a galera da comunidade tava a fim de ganhar, pra elas era mais um enredo, mais um pedaço de pano que ia ter que pintar de jeito diferente. Mas pro povo, isso repercutiu até lá fora. Pro povo brasileiro, pra mídia principalmente, e pra galera que assistiu, foi um impacto. Você vê que eu tô lembrando disso com mais de 20 anos, eu tô lembrando disso daí. Então ele foi, chegou a ser, ter resquício de ser censurado. Não queriam que ele fizesse isso, porque na época diziam que carnaval tinha que ser uma festa alegre, não podia fazer crítica social, não podia ter isso, não podia ter aquilo, mas, e ele inovou e ele foi campeão com esse enredo. Então eu acho que sim, cara, tu tem razão pelo lado de quem tá lá dentro realmente de repente não tá nem aí, tá cagando. Mas o produto final do cara, o que ele vai mostrar pro mundo, tem sim importância e tem sim apelo. Às vezes, cara, pra aquelas pessoas que estão, sabe, só querendo curtir mesmo, isso que eles fazem pode ser mais por uma... Cara, eu não entendo nada de carnaval, então, por favor, releve, mas por uma questão de pontuação, sabe? Olha o diferencial. Teve uma vez que teve um... Eu não sei que lugar do país que foi, mas que, sabe, tiveram a ala dos Stormtroopers liderada pelo Darth Vader no carnaval. Acho que foi em São Paulo, Eu não lembro exatamente aonde foi isso, mas poxa, foi um negócio interessante. Mas é. Quantas pessoas ali estavam cagando pra aquilo? Ou quantas pessoas reconheceram, né? Ou se interessaram, pô, o que, que será isso? Star Wars? Oh, pô, vou assistir aqui. Ah, aquele filme lá de guerra e tal, não sei o quê. Bom, vai saber, né, cara, como é que é a referência. Como é que a referência age na cabeça do povo, né, cara? Tem coisa que, de repente, olha a gente, por exemplo, a gente foi saber o que é música clássica. Eu, pelo menos, fui saber o que é música clássica por causa do desenho. Eu nunca ia pegar e escutar um disco, um CD de música. Olha isso aqui, essa pintura desse velho cabeludo. Nossa, que foda, vou colocar pra mim. Nunca. Então é... Não menospreza tanto assim a referência que você pode jogar, que alguém pode. Tu não sabe como é que o outro lado vai absorver isso aí, né? Alguém, com certeza, vai interpretar aquilo, que nem você falou da crítica social, né? Às vezes nem com uma crítica social algumas pessoas conseguem sacar, infelizmente. Né, enxerga aquilo como, ah, que bonito, que legal, minha selfie, vamos postar no Facebook e acabou. Eu entendo a intenção das pessoas para fazerem a coisa acontecer dessa maneira, mas às vezes é muito esforço para nada. E também tem muito preconceito, né? Por exemplo, já mudando um pouco de assunto, tem determinadas meios de vida ou até profissões. Se você segue essa determinada profissão, ninguém nunca vai imaginar que você vai ter um estofo ou um estudo por trás disso. Por exemplo, jogador de futebol. Eu mandei um link aí pra vocês mais cedo, não sei se o Felipe chegou a abrir, que são 20 jogadores que têm ensino superior e que exerceram a profissão. Por exemplo, o primeiro aqui tá o Sócrates, que, porra, doutor Sócrates. Eu tava assistindo esses dias, cara, a ESPN... um debate bola, não lembro o que era. Eles estavam falando sobre... Eu não lembro também o assunto. Eu sei que o Zé Elias, que é o ex-volante do Corinthians, também estava falando que técnico, no começo da carreira dele, né? Tava lá treinando e tudo. E de repente ele estava tendo algumas atitudes do treino que não agradou muito aos jogadores. E o técnico terminou o treino. Ele falou que o cara chamou ele. Sente aqui, rapaz. Seguinte, cara. Você vai fazer um esforço. Você vai se esforçar. Durante, você tem uns 15, 16 anos, vai pegar uma carreira de, vamos lá, 15, 16 anos de carreira. Jogador, você vai ter que juntar muito dinheiro pra poder viver bem depois. Mas se você não conseguir juntar esse dinheiro, o que é que você vai fazer da sua vida? Entendeu? Isso meio que estimulou ele, na cabeça dele, pelo que eu percebi ali na entrevista falando, a correr atrás de uma outra profissão. Porque jogador geralmente se aposenta, vamos lá, 36, 37 anos. Quando é goleiro, se estende um pouquinho mais, né? Aí, vida mais longa. É. Então, eles têm que pensar ou fazer esse pé de meia, tanto é que tem muito jogador indo pra China pra fazer esse pezão de meia aí, ou eles fazem como esses caras que tiveram uma visão além do alcance, que conseguiram fazer um estudo, foi um puta sacrifício, até porque naquela época que o Sócrates se formou como doutor, não tinha essa rotina tão grande de treino e de jogo, né, como tem hoje. O cara praticamente joga de segunda a segunda. Tem futebol toda hora aí. É, diz que o Tostão também é médico. Tostão era médico, mas ele se tornou médico 2 anos depois, porque ele encerrou a carreira. Infelizmente que ele encerrou a carreira por conta de um problema no olho que ele não conseguia mais jogar, né? Tinha um deslocamento na retina, uma coisa assim. A pessoa, por exemplo, o Ronaldo é um exemplo de que soube aproveitar bem o dinheiro dele, né, cara? Que soube, o fenômeno, fez diversos investimentos e pôde se aposentar, entre aspas, né, do futebol em si, com uma bela de uma grana no bolso. Cara. É, Ronaldo é empresário. Tem diversos empreendimentos. Ronaldo é foda, Ronaldo é empresário, né? Então... Ele, pelo menos ele soube direcionar o dinheiro dele com o futuro dele, né? Soube investir bem. Né? E eu vi aqui que o Romário, cara, estudou moda. Sim. O Romário, cara. A moda! Isso eu não sabia. Esquisito o Romário se interessar por moda. O mais interessante disso é porque a gente pensa assim, o cara é esportista, o cara vai se interessar por uma faculdade no ramo dele, né? De educação física. Até jornalista, porque muito jogador... Jornalista, né? É, vira comentarista. Vira comentarista e tal. Mas além do Romário, teve outro jogador também que foi na moda, cara. E é jogador, pra mim, ele é bem conhecido, assim, sabe? Eu lembro dele jogando bola na época. E me impressionou de ver ele fazendo moda também. Nossa, por que que esse cara... Quem? O Andrei Arshavin, que era ex-atacante da Rússia. Ah, que o meia? Meia atacante, foda, muito rápido ele. Ele começou. Começou a fazer moda, mas largou também, igual o Romário. Só que ele tinha 17 anos, né? Mas porra, mano, 17 anos você já tá começando a sua carreira de jogador de futebol, né? Já tá começando, verdade. É, designer de moda. O problema é o seguinte, que lá na Rússia talvez tenha uma outra educação do que aqui no Brasil, né? Vai o Richarlison fazer design de moda. Perigo! E aí? O cara só jogando bola, o cara quer isacrar o cara joga bola pra caramba, bicho. Richarlison, no caso, fez educação física. Pois é, ele fez educação física. Mas não sei se terminou. Não, ele abandonou, que tá dizendo que ele abandonou pra fazer jornalismo. Pois é. O que que tudo isso tem a ver com o papo, né? Porque, na verdade, a gente tá tentando dizer que jogador de futebol é uma coisa popular, né? Que, o cara quer ser o quê? Quando você quer ser jogador de futebol, não sei o quê. E o cara não, mudou de ideia, ele acabou optando por fazer um curso nível superior, que já é uma coisa rara. É que no Brasil, antigamente... começo do futebol no Brasil, o cara era jogador de futebol e ganhava pra aquilo, no começo do profissionalismo, ele ganhava pra aquilo e acabou, velho. Depois ele conseguia fazer um comércio pra ele, virava um mini empresário, micro empresário, ou então ele ia viver de favor dos outros, do clube, ia trabalhar pro clube, né? Ou então vira deputado. Senador. É senador, Romário? Ele é senador. Grande jogada! Caralho. Ele tem fórum especial. Tem um upgrade aí. Ele tem um super fórum especial, só o STF julga ele. É timético, baixinho. Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Falando sobre tudo isso, erudito dentro do popular, popular dentro do erudito e tal, já tem um tempo que a gente está vivendo a era da gourmetização de tudo, que é um pouquinho falando também, dando espetada no Romero Brito, que acabou virando isso também, acabou virando uma coisa gourmet, no pior sentido da palavra, que hoje em dia você pega, isso tem muito na comida, mas acabou se espalhando para todas as outras coisas, para música, para literatura, para filme, para tudo. Que você pega uma coisa que é simples e você quer ou para cobrar mais uma grana ou para dar um status mais naquilo ali, você dá o raio gourmetizador em cima e fica uma coisa, bota outro nome, inventa outro item, outra maneira de falar e você deixa aquela coisa totalmente diferente, né? Mas é para enganar a trouxa, né? Uhum. Muitas vezes é. Então, como isso atinge nesse meio que a gente tá falando, né? Exemplos. Falando do Romero Brito aí, eu acho que é um pouco o inverso, né? Ele pega uma arte que é... eu acho que a gente pode dizer que é erudita, uma arte pintada, a pintura mesmo, e tenta popularizar ela. Acho que ela faz um pouco o inverso da gourmetização. Não sei se ele fez isso. Eu acho que as pessoas estão fazendo isso com a arte dele. Tanto é que a gente vê um monte de breguesso aí com a pintura dele, prato, McDonald's, essas coisas assim. É, eu acho que ficou meio inverso no caso dele. No caso da gourmetização da cultura popular pro erudito, acho que nem chega a ser isso, mas é a questão da comida mesmo, a gourmetização. Aqui a gente vê churros vendendo caríssimo porque tem um papelzinho do lado, ou que bota um creminho, não sei o que, um nome, não sei o que. E é a porra da mesma massa frita. É a mesma. Ou seja, no final de contas, é o mesmo. Eu outro dia eu vi, o que que foi, meu Deus? Pipoca. Nossa. Pipoca gourmet, você já viu isso daí? Não, aí é novidade. Sim, era de, acho que doce de leite, Nutella. Ah, não. E assim, e o slogan era inesperadamente gourmet. Inesperado. Não é aquela pipoca de micro-ondas, não, que vem um tablete de uma saroca que você joga em cima depois. A maneira de fazer é a mesma, só que como eles vendem é um milho selecionado lá. Selecionado. Sabe? Posso dar um exemplo disso tudo? Nós, pelo menos eu desde criança aqui, quando a gente jogava bola na rua ou quando eu ia treinar pro futebol, a gente costumava comprar muito picolé. Bom exemplo. Picolé, sabe? 70 centavos, 80 centavos, leva dois cascos de tubaína, você ganha um picolé. E ela também passou por esse processo de gourmetização, porque hoje a gente não tem mais picolé. Hoje a gente tem as paletas mexicanas. Uma parada tão... assim, é gostoso, é. Mas não precisava ser tão caro, velho. Sério. Não precisa... Tem picolé de doce de leite, eu vi um picolé de Guaraná, cara. Sabor Guaraná, que é uma delícia, velho. Sabe, R$1, R$2 no máximo, estourando, dependendo da inflação. Sabe... Uma paleta mexicana, cara, dependendo de onde você compra, sabe? 5, 6, 7 reais, meu. Esse é o problema da argumentização. Eles pegam uma parada simples, torna uma coisa mais cara, só pra ter o status. Eu vou dar outro exemplo. Outro exemplo, mas que eu vou pagar com a língua, porque eu gosto. Starbucks. Um café. R$11. Tem mais caro. Tem mais caro, tá? Aquele mesmo... Não, depende do café, claro. Mas vamos pegar o expresso, por exemplo. Café puro. Eu vou pegar o expresso, café preto, sabe? Deve estar, sei lá, R$7, R$6. Meu, aquilo lá é R$1, R$2 no máximo, cara. Um café preto. Um pingado que você toma na... Não sei se aí na região de vocês o pingado faz algum sentido. Tem, faz sim. Mas aqui na padaria o pingado, cara, você compra um pingado com pão na chapa, R$2,50. Mas só porque tem aquela mulher verde no copo, é R$7. Esse é o problema da gourmetização. Uma coisa simples que eles cobram caro, a gente, eu me incluo nisso, trouxa, paga por causa de status. Lá em Manaus tem toda a cultura ribeirinha. E tem as comidas ribeirinhas, que tem o peixinho frito lá, o açaí, a tapioca. Todo aquilo da cultura, mas é uma coisa bem paupérrima mesmo, né? Aí que eles lançaram lá? Um bar da moda, que é uma porra dessa gourmetizada. Então tu chega lá, uma tapioca lá é tipo R$30. Caralho, velho! A porra de uma massa de tapioca batida com manteiga em cima. E é tudo assim, porque em Manaus tem uma coisa, não sei se aí também, mas assim, todo bar tem a porra da música ao vivo. Não tem bar com música ambiente tocando, tem que ter a porra do músico lá. E esse músico, tu paga um cover que pode ser de R$10 até, sei lá, R$20. Então é uma merda, cara. Às vezes tu senta lá, tu tá tomando um chope. E tem que pagar R$20 por causa que tô ouvindo o cara tocar, sei lá, Djavan. Entendeu? Então, que sempre tocam Djavan, né? Sabe outra coisa que é... Caraca, eu vou pagar de novo com a língua. Vai. Que é gourmet. Que foi gourmetizado. A minha vida inteira eu comprei cachorro-quente de uma birosca que tem aqui perto de casa. Que era o melhor cachorro-quente, purê de batata, vinagrete, sabe? Aquele bem padrãozinho. R$2. Batata palha, milho. Aí o que me fazem? Gourmetizam e criam os food trucks. Nossa. Porra. Que você come um cachorro-quente com uma linguiça artesanal que às vezes nem é tão bom, porque o que dá o sabor é o molho que você coloca. R$10, R$12. Veio um gringo uma vez, ele falou: cara, vocês estão malucos, porra, food truck é pra essa comida barata, comida pro povão. Como é que vocês cobram o preço desse food truck? Aí ele foi lá no food truck que era... Aí ele ficou louco quando ele viu food truck comida integral. Aí pronto. Aí ele ficou doido. Tá doido, porra, food truck é comida de... Ele falou, é comida... Como é que ele falou? Comida de caminhoneiro. Aham. Comida de caminhoneiro, porra. Truck, caminhão, porra. Como é que o cara vai comer integral, pô? Ai, ai, aqui em Fortaleza eles usam um Kombi pra chamar de truck. É muito foda. Pintam de amarelo, né? Pintam de amarelo pra dar um glamour. Você quer um outro exemplo de gourmetização? Água-voz. Água-voz, ela é considerada uma das águas mais puras do mundo, sabe? Sem passar por nenhum tipo de tratamento, mineração, que ela é engarrafada direto da fonte. Essa marca é uma marca que dá. Essa água vem da Noruega, sabe? Dizem que tem todo um peso por trás de uma água. De uma água. Água é gourmetizada hoje em dia. E essa merda, dependendo do garrafão que você compra, é R$30, cara. R$30, uma água. You lose. 90% do que a gente tá falando é comida, porque o que mais chega pra gente. Mas tem também comportamento, por exemplo. O que é um hipster? Aí, Canela, é contigo. Comigo não, pô. Cara, hipster? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Com esse meu look vintage, eu bombei no iTunes. É o cult gourmetizado. Vai conversar com um hipster, ele não tem, sem sacanagem, 10% da cultura que ele alega que ele tem. Ele tem uma startup. Não tem, que é gente rasa pra caralho, que fica ali, sabe, na beira, na piscina infantil. Uhum. Por exemplo, uma vez, eu vou te falar um exemplo. Eu tava andando lá na Ponta Negra, lá em Manaus, aí vi um cara, um hipster, com a camisa de Sandman. Aí, pô, eu sou fã de Sandman e tal. Fui bater papo com o cara. Pô, e qual é o que você mais gosta? Ele é tal. Qual é o livro que você... Não, o cara não sabia nada. Sabe o que é nada? Porra nenhuma. E tava pagando pau de entendido. Isso com bandas, com tudo, cara. Esses caras, putz, esses caras são a porra da gourmetização das pessoas, a porra do hipster. Cara, eu já bati em tanta gente hoje aqui que eu não vou falar mal dos hipster, não. Eu gosto do Canela, Canela é gente boa. Olha só, nos anos 90 teve as tribos indies, os que se diziam indies, cults. Realmente, esses caras realmente eles viviam uma vida um pouco mais assim, fora da parada consumista, da parada. Vamos lá, usar essa palavra que o Ulisses adora, mas eu detesto, que é mainstream. Agora não. Com essa gourmetização do hipster, o cara falou, bom, eu quero pagar de culto, de diferentão, então só preciso comprar uma roupa num brechó, que detalhe, brechó também é uma coisa gourmetizada pra caralho. Agora virou, né, cara? Que é aquelas roupas de porra, de R$1,99 que o cara te vende a R$200. Pois é, isso tá foda mesmo. Alô, Vila Madalena, um abraço. Você quer um exemplo claro do erudito que virou popular? O grande bigode, que era uma coisa erudita, sabe, só as pessoas que usavam cartolas poderiam ter. E hoje em dia, qualquer um... E monóculos. Monóculos, claro. Monóculos. Qualquer pessoa podia ter e hoje em dia é popular. Eu acho, eu acho irado. Eu confesso, eu acho um estilo irado, cara. É um erudito que se tornou popular. É, cara, até porque essas modas de visual, não é todo mundo que fica bem nela, gente. Não é todo mundo, cara, que fica bem com coque, com barba cheia. Estilo lento. Às vezes a sua barba não fica alinhada. Tô sentindo que o Sérgio está mandando uma indireta pra alguém. O pesar da voz dele. Não tô mandando, é porque eu vejo muita gente aqui onde eu tô morando agora. Eu vejo muita gente assim. Pô, o cara tem aquela barba que é um tufo aqui, o outro lá. Tem tipo léguas de distância entre um tufo de barba e outro. E o cara quer ter barba cheia. E aí ele fica com aquela cara de tipo foi barbeado por um cego, saca? E aquele cabelo ceboso que ele, em vez de ele fazer um coque ou lavar, pelo menos, não, ele enrola, acho que com um pau de macarrão e coloca um negócio assim pra prender. Fica muito ruim, velho. Fica muito ruim, cara. Um hashi, né? Aquele palito lá de comida japonesa. É, imagina. Junte-se você também. Já como a gente tava falando também de roupa e vestuário, vamos lá pro último tópico. Mundo da moda, essa influência no guarda-roupa do povo. Isso aqui, eu vou falar de onde tirei isso aqui. Vocês assistiram aquele filme Diabo Veste Prada? Eu já ia falar isso, cara. A cena da mulher dando esculacho no suéter azul da menina, né? Exatamente. Pode falar, Felipe. Não, é isso aí. É isso aí. É o que ela falou na cena do filme, cara. Ela que... O que ela falou? Não vou lembrar as palavras dela corretamente aqui, mas é que a... Felipe. Não lembro. Tá bom, resume então, Felipe. O que, é que ela quis dizer, então? Ela deu uma aula de história de que aquela blusinha hipster que ela estava usando ali casualmente, como quem diz que não estou interessada na moda, já foi usada na alta costura e que um dia passou a ser nada e que ela estava vestindo com aquela intenção. E o que as coisas que elas estavam escolhendo agora, que seriam tendências atuais, seria a blusa dela do futuro. Mais ou menos isso. Exatamente. Por mais que você diga que você não acredita em moda, você não precisa de moda, tudo isso que você tá usando veio da gente, da nossa cabeça, a gente que criou. O nome dela é Miranda Priestly. Miranda Priestly, isso. É. Que é o diabo, que é a diretora da revista lá. Muita gente tem o erudito e o popular dentro do seu guarda-roupa, né, cara? Porque, digamos que o erudito, uma roupa social, um terno, uma gravata, uma camisa, pode ser considerado um erudito? Sim. Coisa bem formal, né? Eu acho que dá um visu muito diferente. É claro que eu não vou sair pra ir na padaria vestido assim, né? Mas em ocasiões especiais, é legal. Eu acho a não ser que você seja um pastor evangélico. Aí você vai com um traje todo. Ou então um pai de santo. Que você vai todo de branco. Também. Ou sambista, né? Ou sambista, olha aí, cara. Olha como tá tudo se juntando. Uhum, olha, tá vendo? Voltamos ao começo do programa. Exatamente. Todas as pontas soltas estão sendo ligadas agora. Esse lance é que as pessoas tentam popularizar esse erudito. Então, como estabelecido aqui na banca, o erudito, o vestir-se de social pode ser considerado erudito, formal, né? Mas tem aquele estilo que a pessoa sai com uma camiseta, mais um terno, né? Ou, tipo, veste uma camiseta polo, uma calça jeans, um sapato social. São fragmentos do erudito se encaixando no popular, que, né, convenhamos que às vezes fica legal. Quando bem aplicado, fica legal. E digo mais, a gente faz isso em tudo, não só no guarda-roupa, na nossa dita cultura. A gente também é assim, todo mundo, quando, de repente, a gente tá no meio aqui, vamos dizer que a gente esteja falando de quadrinhos. Tá falando de quadrinhos e tal, uma coisa que todo mundo lê, ou pelo menos, né, lia antigamente. Depois é o cara que fala, não, vamos falar de um assunto mais sério, vamos falar de política. Quando é todo mundo... começa, né, a impor a voz, dar sua opinião, tentar ser mais embasado possível. Então são coisas que a gente vai pegando no dia a dia, no jeito de ser, que a gente mistura mesmo, faz muito isso. E chega uma hora que não tem mais divisão entre as coisas, e é aí que começa a ficar legal. Porque você começa a criar suas próprias verdades, né, cara? É, se torna um problema quando você quer impor, né? Você impor para outras pessoas que aquilo é bom. Por exemplo, vou dar um outro exemplo da minha vida. Eu tenho um gosto muito duvidoso pra música, né? Aos olhos das outras pessoas. Eu tenho, assim, eu tô ouvindo uma música, se chama Blue Moon. Ela é de 1929. A música, eu acho ela linda. Ela é muito boa, muito legal de se ouvir, eu gosto. Só que, por exemplo, eu não namoro, mas vamos supor que eu namoro. Eu quero selecionar aquela música pra ser a música do casal. E a minha namorada não gosta, sabe? Quem tá errado? Eu ou ela? Se for olhar pelo consenso comum, pelas ideias, pela idade de todo mundo, eu tô errado. Porque eu tô pegando uma música velha, com qualidade de vinil, e tô querendo determinar e impor que aquela música é a nossa música e a melhor música de todos os tempos. Né? E isso que é um erro. E infelizmente também o consenso comum acaba se prevalecendo contra a minoria que sou eu, por exemplo, que gosta desse tipo de música. Né? Nada contra... você que gosta de outro tipo de música e tal, mas não imponha, cara. Acho que respeitar é um detalhe importante. Mas se você quer que a pessoa goste, tente fazer com que essa coisa que você quer mostrar conquiste a atenção da outra pessoa. Então, é a melhor maneira de você apresentar. Tente achar a melhor maneira de apresentar isso, que às vezes dá certo. Podcast. Porque você tem qualidade. Podcast é erudito. Você tem qualidade... Podcast erudito aonde, cara? É, cara, ninguém escuta, ninguém gosta, pô. É difícil não, que não, só faça não, não, pera, isso. Cara. Não confunde as coisas, pô. Calma, Felipe, calma. Calma, Felipe. Calma. É o queijo batendo no efeito, Felipe, calma. Não é assim, cara. Calma, tá mesmo. Eu tô tirando. Tô só pegando o exemplo aí da música de 1900 e lá vai bolinha do Mr. Play. Não, desconhecido, nunca quis dizer que seja o título. Conhecido. Esse foi mais um episódio do Apenas um Cast. Estamos passando por algumas reformulações, entre elas a periodicidade, que também vai entrar em pauta. Eu queria agradecer o comparecimento do Lucas lá do Playcast do site O Mr. Play. Muito obrigado, Lucas. Suas considerações e, por favor, seu jabazinho aí. Olha só, eu quero pedir desculpa também, porque eu agredi muita gente hoje, mas, cara, o assunto é erudito, né? Então a gente tem aquela pegada chata de se falar. Mas se você quiser ouvir mais da minha voz, conhecer o nosso podcast, os nossos 36 episódios que já estão ao ar, você pode ir em omisterplay.com e acessar a nossa aba Playcast, que lá a gente tem diversos podcasts, diversos episódios falando sobre diversas coisas. Então é só você ir lá, omisterplay.com. E desculpa qualquer coisa. Ah, desculpa. E também, pô, Felipe Canela, que tá crescendo. O Papo Canela agora tá com parcerias novas, tá com periodicidade nova também, pelo que eu fiquei sabendo. Eu sempre participo lá sempre que dá, né? Mas pra falar melhor disso, Felipe, como é que tá aí a história lá no Papo Canela? Pois é, cara. Papo Canela, pra quem não conhece, é um podcast basicamente, inicialmente, de futebol. A gente fala sobre a temática do futebol. A gente tá com uma parceria lá com a Rádio Esporte Clube, que é uma rádio web, que eles transmitem vários jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. E possivelmente a gente entra aí com mais uma parceria, que a gente tá em conversas ainda. Beleza. Sigam, ouçam, acompanhem o Mr. Play, Playcast e o Papo Canela junto ao Turno Livre. E até daqui a 15 dias, se tudo der certo. Valeu. Bonus game! Sabia, hein? Felipe, eu sabia. Sabe, irmão. Tá roçando. Tá roçando. Negão da piroca. A piroca do negão no teu microfone. Foi. Graças ao Porta dos Fundos, né? Tá roçando, hein? Manda ele parar, por favor, que tá atrapalhando a gravação. Que merda, né, cara? Nossa. Já? O Moreno do WhatsApp. Vamos lá? Bora, vai. Já, Felipe? Vai. Tá. Beleza. Tá.